Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. É sempre assim, aqui na Radar, em transe de 8 em 8 dias, uma sessão de audio-hipnose, primeira parte, apresentada por Ricardo Mariano, a segunda e última metade é conduzida pelo Ricardo Carvalho. Tal como na semana passada, vamos dar destaque à música da romana Elisabetta Luciani. Disco número 2, de 2012, chama-se Un Giorno Sospeso. A música eletrónica de alguém que começou pelo jazz, Elisa Lu, alter ego de Elisabetta Luciani. Abrimos o entranse de hoje com Noi. Boa noite, bem-vindos. Thank you. primeiros sons do Em Transe, da responsabilidade de Elisa Lu, com Nai, e depois uma estreia mundial, é um orgulho por aqui, música em nome próprio de Paul Collins, ele que é também baixista dos Beirut, já teve um projeto chamado Soft Landing, agora vai-se dedicando a sons mais eletrónicos e experimentais, gravou tudo numa cave de Brooklyn, num pequeno gravador de 4 pistas, um projeto, um disco eletroacústico chamado Research Volume 1, rodou por aqui An Entire Trip, e logo a seguir a música de Christophe Mevel, ele que é dono também do projeto Dale Cooper Quartet, mais ligado ao jazz, assina pela editora Denon Valley Records. Com Pan and Me, explora sons ambiente e pop, como os que vamos ouvir já a seguir, Rose de Bleu e Nickel Empire, tudo retirado de Ocean Noise. Thank you. altura de terminarmos a primeira parte do Em Transe de hoje e fazemos com sons extraordinários. Saem do último opening de Christopher Willits, ele que gravou nos últimos 10 anos 20 álbuns, alguns deles com colaborações de excelência, Ryuichi Sakamoto, Matmos e Taylor Dupree. Para Opening, o seu último disco, faz uma espécie de casamento entre imagens que foi recolhendo na Califórnia, Havaí, Japão e Tailândia, e sons que servem exatamente para sonorizar estas imagens de Christopher Willits. Terminamos a primeira parte do Em Transe de hoje com o Wide. Já a seguir vem o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. Começamos esta segunda parte da emissão de Em Trance com His Tracts, a dupla formada por David Bryant dos Godspeed You Black Emperor e Kevin Doria, numa edição da Constellation Records. Agora, espaço para mais um tema de Andoya, álbum de Eric Holm. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com His Tracts, ainda com Eric Holm e a sua capacidade de produzir música através de sinais de rádio oriundos de uma estação situada numa ilha do Ártico intitulada Andoia. Andoia, que é o título do disco. Depois, Dave Harrington, que após o fim anunciado dos Dark Side, a dupla que formava com Nicholas Jarre, terá mais tempo para o seu projeto solo, cujo EP, que já passou noutras emissões de Em Trance, parece ser claramente promissor. E vamos terminar esta emissão de hoje de Em Trance com mais uma passagem para Amulet, de Oren Ambarchi. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados, respectivamente, através de radiotrance.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, em facebook.com/radiotrance e ainda twitter.com/entrance. Em Trance, sempre às terças-feiras, a partir de 1 da manhã, repete aos domingos às 8 da manhã. Voltamos para a semana. Muito boa noite.